alucina. Oh! O sistema do inferno te escraviza. Oh! O sistema do inferno te humilha. Oh! O sistema do inferno faz a mira. Oh! A prostituição Deus abomina. Oh! A criminalidade te extermina. Oh! Vicia. Oh! Estiga. Oh! Varia. Oh! Esquina. Oh! Sou de Cristo, não sou indeciso. Que se ajoelha pra acesso, pra acesso. Cheio de bicho, é preciso nascer de novo, é preciso. Eu tenho dono, sou gringo. Movimento hip hop, gosto, passada com estilo. Foi assim, assim que foi. A parceria é forte, é forte, só nós dois. Já que vejo a multidão, pedindo oração. O meu pai, o meu protetor, se dá todo louvor. Espécie do Senhor do Palestine. Mas humano de paz, sou confundido, sofrido, todo poderoso de Aranai. Dos criminosos, bye bye. Ouço os gritos, espancamentos, maldito por fora e por dentro. Tô sabendo, fui soltado todo o seu veneno. Algo que escorre seu pronunciamento. O evento se tornou ausente, muitos deveriam estar aqui, não compreendem. Jesus é a tocha que se acende. Onipotente e onisciente, o crime tu deve ser obrigado disponha. Amigo que amigo não afronta, nem paga o homicídio por causa de uma ponta. Quando se apaga, enlouquece o diabo, ele se levanta. Cara de sua branca, os ictários acreditam. Sou seu mentiroso, então lê a Bíblia. As traves e a luz não se habilitam. Onde a luz sempre brilha, a bola caiu, se liga na fita. A pedra rachou, pra verbo X na rima. O sistema do inferno te alucina. Oh! O sistema do inferno te escraviza. Oh! O sistema do inferno te humilha. Oh! O sistema do inferno faz a mira. Se enrolaram, não assumem seus erros. Jamais de onde está de joelhos. Na correria, o esgosto me ensina. É o tratado só de quem persiste na linha. O orgulho de uns muda minha rima. Continuo sorrindo. É fariseu, é ateu. Mente de judeu, mas um plebeu. Plebeu não tem Deus. A diretoria não sou eu. Davi é um leão que engoliu os filisteus. São segredos, é mistério, não é brinquedo. Sorriso faz bem. Milagre me confundiram com o de ontem. Era conhecido meu. Catarra, papel, padeceu. Desespero venceu. Olha pra minha quebra dos barcos acertos. A miséria dá medo. Um senhor me disse que perdeu o emprego. Assalariado, 5 filhos e um enterro. Se você duvida, venha ver de perto. O endereço é o Nicotério. Corajosos inferos. Pode até mudar a situação. Mas até sua disposição, se passou torno de corrupção. Corrupção é cativo de ladrão. Pensaram que ficar rico era melhor. Cortados se afundaram, ficaram só. O que restou foi só lembranças. Pesadelos de criança, só coberta da cara se desmancha. É uma posse, é um curso tesiano. Ela lamentava pro sulano. Quantos anos de engano? Ele continua deteriorando. Se destruía, se destruiu. Bobo, vacilou. Não bingou, não mingou, não rimou. Um indeciso outra vez se ajoelhou. Mais uma bênção pra quem acreditou. Que Jesus é ressuscitou. É o Senhor, é o Senhor. O sistema do inferno te alucina. O sistema do inferno te escraviza. Oh! O sistema do inferno te humilha. Oh! O sistema do inferno faz a mira. Oh! A prostituição Deus abomina. Oh! A criminalidade te extermina. Oh! Vicia. Oh! Estiga. Oh! Varia. Oh! Esquina. Oh! A vida não é improviso. Escarre e cuspe em cima do sistema do inimigo. É incomparável o que sinto. É revoltante ser traído. Muita gente entende disso. Tentaram me acertar, eu desconfio. Se enganou, amigo. Eu afirmo, estou com Cristo. Meu incentivo, meu guia, pode cair pra cima. A espada do Messias corta, te aniquila. Não se atira, siga a trilha do sol à lua. Quanta gente fria, quanto desamor. Quanta gente se entregou, o fôlego acabou. O Jesus se ajoelhou, tá ficando tarde pra quem desacreditou. A dúvida se despedaçou, o coração que bate parou. O raciocínio travou, ele tá embaçado, ele tá carregado. Show de arame farpado, outros apetos do retardatário. Escravizado é como marca-passo, tá batendo desesperado. Bobo, tá derrotado, que sobrou o bobo. Só estilhaço, no bingo, cuspe, escarro. Fogo na bomba, estão confundindo o ser humano com o campo minado. Servindo de atalho, são fechados no sistema do diabo. É descarado, é meu inimigo, quer ser meu atraso. Não curto esse barato, quer me jogar, minha pele dá definado. Isso é difícil, sou de Cristo, nele eu confio. Esse grande sozinho, isso que eu sou o inimigo. Bem ventrado quem renuncia, Jesus é da periferia. O sangue foi derramado, fomos todos lavados. Quem se atrasou, bom, tá do lado. Sistema do diabo, bom. Em nome de Jesus se espedaçou. O sistema do inferno te alucina. Oh! O sistema do inferno te escraviza.